Olá, pessoal. Estamos gravando mais um vídeo. A Mariazinha esteve aqui dizendo que ela quer gravar comigo. Então, eu não sei qual é o tema, porque ela não falou, fez um mistério, os mistérios de Mariazinha. Mas nós todos vamos descobrir o que é, até eu, porque eu ainda não sei o que Mariazinha quer falar. Mas todos nós vamos descobrir. Mas tudo que vem do Pai é bem-vindo, porque o Pai nos ama tanto que Ele quer sempre o melhor para nós. Então, tudo que vem de lá para cá, do Pai para nós, é só coisas boas. Ainda não é a Mariazinha. Não, mas ela está aqui. Eu também não sei o que, que é, gente. Não sei o que, que é. A gente estava aqui conversando. Foi, tá certo? Aí ela chegou aqui de repente brincando com a Sabrina e falou que queria conversar. Falou que o assunto vai vir todo na sua mente. Vai vir todo na sua mente para falar. Quer falar alguma coisa? Quero falar assim, Mariazinha, ela chega chegando, né? Ela não avisa e você só sabe que ela chega quando, pelo esfregar de mãos. Aí é que a gente tá já percebe e... Não tem problema não. Aí a gente já percebe que ela tá chegando. Chega do nada. Chega esfregando na mão. Isso aí. Ai, eu adoro quando ela faz isso assim. É. Ela tá chegando. Ó, chegou chegando. Enrola o povo, ela tá pedindo pra enrolar o povo. Tô pedindo pra enrolar vocês. Então vou passar pra titia Sônia. Então, irmãos, eu tenho certeza que o Pai pediu que a Mariazinha viesse gravar conosco, porque é necessário e vai ajudar muitos. E eu sempre digo aqui que eu estou sempre aberta para as mensagens que vêm, mesmo quando é de exortação, porque é sempre para o nosso crescimento. E já teve um momento que o Pedro ficou constrangido de me entregar uma mensagem de exortação. Eu falei, eu não tenho dificuldade de lidar com isto. Eu quero crescer. As pessoas da Terra não gostam de ser exortado, não. Mas eu não tenho dificuldade de lidar com a exortação, é com o meu crescimento. É. Exu exorta. Eu já fui exortada aqui. Preto Velho também exorta. O Pedro é exortado. E só me fez crescer. É. Exortação. Oração também é bom. Também. Pra relaxar. Pra se ligar. Por isso que eu adoro orar. Bom. É. Eu tô me acoplando nele. O Exu Moço tá me ajudando. Exu Tranca-Rua. Os moços estão aqui. Hoje aqui teve trabalho. Teve um trabalho. Teve um trabalho o quê? Hoje tem um trabalho um pouco pesadinho, né? É assim mesmo. Limpeza. Foi. Limpeza. Limpeza grande. Aqui não é centro espírita. Não, aqui é uma casa. Aqui não é centro de Umbanda. Aqui não é igreja. Não. Aqui é minha casa. Aqui é uma residência normal, onde as pessoas fazem o evangelho no lar. Aí as almas penadas vêm para se comunicar. E aí também vem umas almas que estão perdidas, sofridas. Aí vocês abraçam. Passa amor para eles. Passa carinho para eles. Aí eles vão embora felizes. E também tem espírito mal criado, malfeitor, que também é levado quando extrapola muito os limites. São crianças levadas. Aqui, se vier alguém de lá que quer vir, que o povo quer vir, tem que ser pouquinha gente, porque vai vir como visita, como se fosse visita. Aí vem pra assistir, aí fica separado, fica um ali, aí faz um espaço, fica outro, todo mundo mascarado, cheio de álcool na mão, mas não pode acender fogo, senão pega fogo. Aí tem uma quantidade certa, como se fosse um visitante amigo. Só isso. Senão, dá problema. Eu não posso é, tia? Pode. Dá problema, sim. E eu tenho tido esse cuidado porque eu sou de risco para Covid, por causa da minha idade. E meu marido também, de risco para Covid, por causa da idade. Então, nós tomamos todos os cuidados. Ele tem maior risco do que eu. Então, eu mantenho ele preso em casa. Eu não deixo quase ele sair. As pessoas acham que é um médico. É, mas não é. Então, a gente evita... evita que tenha aglomeração. Até, assim, eu como ainda trabalho no consultório, eu fico com cautela lá, né? Mesmo o consultório sendo na frente da minha casa, eu fico com muita cautela, até por causa em relação ao meu marido, com todos os cuidados. Eu não estou mais, não aglomero o paciente na sala de espera, eu marco um intervalo muito longo de um paciente para o outro para evitar. Graças a Deus, nunca tivemos problemas com isso. Porque a gente sempre tomou esses cuidados. E aqui, eu posso trazer a nossa história? A gente tinha um culto. Não, é rápido. Nós tínhamos um... Eu até trouxe para a gente hoje na nossa reunião. Nós tínhamos um culto lá atrás, um culto evangélico. Tinha um pastor que vinha aqui e fazia o culto conosco. Aí, depois, esse trabalho lá atrás terminou e foi interessante que um irmão disse assim, o trabalho aqui vai acabar, porque vai entrar numa nova etapa. E eu não entendia qual era a nova etapa. E ele dizia assim, Deus vai fazer um grande mover nesse local. E eu também não entendia. Aí eu fiquei assim, gente, nós não podemos ficar sem fazer o culto do lar. Porque até então, nosso culto era lá atrás. Aí passamos a fazer o culto aqui, onde nós estamos. Começamos a fazer o culto e a gente fazia muita vigília aqui. Vinha orar aqui nesse local. Era a minha sala de televisão de música aqui. A gente, quando queria ouvir música, vinha para cá, assistir televisão, era tudo aqui. Então, começamos a fazer a nossa vigília aqui. Até que terminou essa etapa de trabalho, nós recebemos a direção que ia entrar uma outra etapa, que nós não sabíamos. Aí passamos a fazer o culto do lar, lá embaixo na minha sala de jantar. Porque sentávamos na mesa, nessa época, a prima do meu marido, que ia da Umbanda, vinha participar do nosso culto do lar, e tinha um caderninho na mesa para ela escrever tudo. Aí passamos na sala de jantar. Depois da sala de jantar, nós precisávamos de um local mais fresco, que ali batia o sol da tarde, incomodava, o que eu fiz? Eu preparei uma salinha atrás do consultório, e botei um ar-condicionado lá. Eu falei, ah, aqui vai ficar mais confortável. Era um grupo pequeno, porque era só a gente, a família. Aí nós passamos a fazer o culto lá, a se reunir para fazer o culto. Só que aí depois eu falei assim, ah, não, eu vou voltar para o salão, porque é só eu e meu marido e meu sobrinho, e esse salão enorme para assistir televisão. E quando eu falei assim, ah, não, eu vou botar a televisão na biblioteca, que nós temos aqui a biblioteca. Falei, vou colocar a televisão na biblioteca e vou desativar essa sala. Como eram as mensagens que vinham de Deus? As mensagens? Tudo que o Pedro nem sonhava estar. É, as mensagens que Deus vi. Falava. Deus falava assim, daqui, Deus falou assim, minha filha, daqui vai sair uma grande nação. E eu dizia assim, mas que grande nação vai sair daqui? O que, que é isso? Eu não entendia o que significava uma grande nação. Eu não entendia. E foi interessante que foram vários irmãos. Teve uma vez que eu fui numa igreja, foi em Olaria. Eu acho que foi Olaria, eu fui numa igreja em Olaria. Uma irmã me abraçou. Tá vendo aquela moça ali? Tô. Ela vai ganhar bem um namorado. Tu vai ganhar um namorado. Ele vai ser. Namorado bom. É, e ele vai ser bem recebido vai por nós também. Dela, e ela vai passar a ser. Vai passar a ser sobrinho também. Eu já ganhei uma sobrinha, vou ganhar um sobrinho. Então, aí nessa igreja veio uma irmã, me abraçou. E começou a me entregar uma mensagem e disse assim, de lá vai sair uma grande nação. Eu falei, nossa, já tantos irmãos estão falando uma grande nação, o que, que é isso? Eu não entendia. E agora nós recebemos a direção de pegar, jogar no YouTube o nosso trabalhinho aqui desse culto do lar, da gente gravar. Que na realidade, aqui é um trabalho do lar, é a gente, é a família, é eu, é o Pedro, que é meu cunhado, minha irmã, meu marido. E se reúne para orar. Pode, pode. Não tem problema. Não, não. Pode convidar as pessoas para orar? Pode, pode, porque antes. Então, mas nós temos que botar limite, com né? Com cautela. Com cautela. Quantidade certa. Exato. Porque eu sou de risco, você já viu que eu sou de risco? Olha a minha idade. Com ordem e decência. Pois é. Então eu tenho que ter cuidado, porque... Aí as pessoas tinham manifestações aqui, os evangélicos? Tinha, tinha. Era tudo Exu, o baixinho lá, preto velho, era os orientais, era... E viu... Ela é dos dele. Mandou você botar o microfone na boca dele. Você esquece. E tu tá se aproveitando. Você não tem sagacidade igual a ele tem. Aprende. Não. Ele fica atento e bota o microfone na boca de todo mundo. Você esquece. Ele é metódico, mas se ele não fosse metódico, será que as coisas estariam acontecendo do jeito que estão? Então, ser metódico não é muito bom, mas para outras coisas é bom. É, para outras coisas não. Para outras coisas, de vez em quando, tem que dar uma chamada nele. Eu vou defender ele. Vai defender ele? É incompreendido. É só ele que é incompreendido. Você e eu? Você também. Ah, tá. Então. Uma vez eu brinquei, eu disse que eu ia trocar de lugar com ele. Porque você é um imortal encarnado. Mas. E já falei. Tô vendo. Mas dá problema. Dá. Então eu vou dizer que você é um mago negro encarnado. Ah, não, mago negro não, é muito poderoso. Kiumba. Kiumba pode. Aí eu fui reduzido na escala. É. Tá aí bom. O povo aceita. É pra fazer a obra do pai? É. Então tá bom. Aí o povo aceita. E só pode incorporar em médium, preto velho, pombagira, Exu, espírito trevoso, perdido. Espírito de alto estirpe não pode. Não pode. Porque Deus é limitado. Deus não é infinitamente poderoso. Deus não pode fazer tudo. Deus só pode fazer as coisas até certo ponto. Porque o homem quer que Deus seja assim, limitado igual a ele. Então posso te fazer uma pergunta? Por que que na Bíblia então diz que Deus é o Deus do impossível? Tá. Eu acho que escreveram isso errado. Quem sabe mais são as pessoas. A Bíblia está errada. Se ele é o Deus do impossível, por que que a gente pede milagres? O livro dos Espíritos está errado. Evangelho segundo o Espiritismo está errado. O livro dos médiuns está errado. A Bíblia está errada, está tudo errado. Quem sabe são os sabichões. Esses é quem sabem. Esses que sabem. É. Jesus não pode canalizar com o médium encarnado, mas pôde encarnar num corpo de carne. Isso ele pôde. Mais difícil, né? O que, que será mais difícil? Encarnar ele num corpo. Adquirir um novo corpo astral, se reduzir à luz dele durante 10 séculos, reduzir, criar todo o corpo astral para entrar num corpo de carne e osso fraquinho, que ele tinha que ficar toda hora meditando para poder aguentar ficar ali dentro. Suava sangue, coitadinho, suava sangue, porque ele tinha que ficar se concentrando para ficar naquele corpo denso, senão o corpo explodia, porque era muita luz. Bom, ele era um Saiyajin. Jesus era o mais forte dos Saiyajins. Ele era o Goku. E ele tinha o Ki muito forte. Ele tinha que reduzir o seu poder de luta para poder aguentar ficar num corpo muito denso, num planeta de terceira grandeza, atrasado, lá na periferia da galáxia, com um povo menos adiantado, e ainda é. Mas é um povo que mesmo assim acha que sabe tudo. O povo lá de Sirius, de Aldebaran, de Andrômeda, fica tudo olhando assim e fala... Os primatas são sabichões, né? Acham que sabem tudo. Sabem mais que Deus. Jesus. O que, que deve ser mais difícil? Encarnar um cara que já está em uma dimensão puramente mental. De sétimo corpo espiritual, átmico. Se adensar para entrar nesse corpo, criar todo um novo corpo astral, ou canalizar com o médium, mandar uma luzinha na cabeça do médium de longe e botar tudo na cabeça do médium. O que, que deve ser mais fácil? Fazer isso? Ou ele encarna? Mais fácil é canalizar. E o Cryon? O Cryon pode canalizar. Pode. Mas Jesus não. Ele já canalizou. Porque Jesus é Deus. Jesus é o espírito mais evoluído do universo. Vamos falar o que é o universo. Infinito. Não acaba nunca. Trilhões de galáxias. Será que tem só trilhões? Ou incontáveis? Ou será que nesse momento que eu estou falando está sendo criada mais uma galáxia? Mais um planeta? Mais uma forma de vida? Será que Jesus é o espírito mais antigo do universo? Será que ele não é considerado uma criança na frente de outros que sejam 100 bilhões de anos mais velho que ele? Será que existe algum espírito 100 bilhões de anos mais velho que Jesus no universo? Vou repetir o nome: infinito. Agora eu vou falar de Deus, criador incriado. Nunca foi criado, sempre existiu. Então ele não tem idade. Ele tem muito mais do que 100 bilhões, 200 bilhões, 100 trilhões, 1 zilhão, 10 zilhões, zilhões, zilhões, zilhões, zilhões e zilhões que não acabam nunca mais. Jesus não, Jesus tem só alguns bilhões de anos. Então, se Deus existe há zilhões, zilhões, zilhões, zilhões, muito antes de Jesus ser criado, ele já tinha criado outros espíritos antes de Jesus. Há zilhões e zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de anos. E esses espíritos que são 100 trilhões de anos mais velhos que Jesus, o que que Jesus se torna na frente deles? Jesus se torna um embrião. Então Jesus não é Deus, é um espírito, né? Jesus é um espírito. Então ele pode canalizar num médium. Pode. É, Jesus é um ser de 23ª grandeza. Acho que eu fui muito longe. Acho que alguém pode não suportar e dizer: para, que eu não aguento mais. Deixa eu voltar para a Terra para tomar um cafezinho. Teve um amigo do Pedro que falou isso para ele. Pedro, falou assim pro Pedro: me fala sobre o universo. Aí o Pedro foi devagarzinho e falou: vamos na Lua. Aí Pedro falou da Lua. Agora vamos em Marte, vamos em Júpiter, vamos em Saturno, vamos em Plutão. Agora vamos sair do sistema solar, vamos passear pela galáxia. Agora vamos no centro da galáxia. Agora a gente vai mudar de galáxia. Começou a falar um monte de coisa detalhada. E ele não tinha lido em lugar nenhum. Sabe de onde ele falou? Do espírito dele. Aí falou. Aí o garoto falou: para. Não aguento mais. É muito pra minha cabeça. Volta. Rebobina. Aí o Pedro disse assim pra ele: tá vendo? Você não entende nem as coisas daqui do ladinho. Como é que eu vou falar do infinito, das coisas mais longe? Foi o que o Pedro disse para ele. Quem será que o Pedro é, tia, para saber disso tudo? O Pedro lembra de um irmão que veio falar conosco, que era mais velho que Jesus. Se Jesus não pode, imagine esse. Não. Não podemos sacrificar a sã doutrina. A doutrina é suprema. O amor, não. Deus, não. A doutrina, em primeiro lugar. Deus fica abaixo. Deus não é supremo. A suprema doutrina está em primeiro lugar. Não podemos sacrificá-la. De jeito nenhum. O novo... Tem gente que diz assim: eu quero novo, eu quero coisas novas. Chega de livro dos espíritos, chega de Bíblia, traz um negocinho novo. Aí quando traz... Tem que ser de um médium conhecido. Tem que ser de Chico Xavier. Tem que ser de um grandão famoso. Médium desconhecido, não. Mas Chico Xavier, na época dele, era desconhecido. Demorou, né? Para acreditarem nele, ficar, né? Conhecido. Será que para acreditarem no Pedro vai demorar uns 50 anos? Será que o Pedro vai ser venerado como um deus daqui a 50 anos ou quando ele desencarnar? Acredito que não. Ah, mas com o Chico Xavier foi assim. Mas a gente vai. André Luiz era cachaceiro. Cachaceiro e gostava de uma guimba. De fumar. E tinha um monte de mulher. Morreu de sífilis e um monte de doença. Mas ele é venerado como um deus. Ele é um irmão que fez uma grande reforma íntima. Mesmo do outro lado, ele fez uma grande reforma íntima. Mas os espíritas veneram ele como um deus. Os espíritas estacionaram no livro dos espíritos, no livro dos médios, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há mais nada além disso. Os evangélicos estacionaram na Bíblia, que o homem mudou um monte de coisa e escreveu ao seu bel prazer como convinha. Mas aquela é a verdade, é daquele jeito e pronto. E da interpretação deles. Se não... Você sabia, por exemplo, eu estudo muito a Bíblia. Se você os católicos ler... estacionaram nos santos, nas imagens, nos dogmas. Acho que vai ter gente que vai ficar com raiva de mim. Você não. Todo mundo que traz o novo é queimado nas fogueiras da Inquisição. Ou é crucificado, ou é decapitado, ou é até mesmo crucificado de cabeça para baixo. O que, que será que vão fazer com o Pedro? Hoje não tem vão mais chicotear isso. Ele com o quê, tia? Hoje não tem mais isso. Vão chicotear hoje... ele com o quê? Vou repetir, ó, vou te dar a dica. É, a dica, eu sei, é a língua, mas tá lá na palavra. Tá lá, o que que Tiago diz? E o que que machuca mais? Uma crucificação ou a língua? A língua machuca. Jogar alguém na fornalha ou a língua? Decapitar alguém ou a língua? Na época de hoje, a língua machuca. Eu sou um espírito mistificador. Os espíritos mistificadores da plataforma de oração tão bom, porque eles só dão um recado de reforma íntima. Tomara que continue vindo esses espíritos mistificadores, porque só dá conselho bom para a pessoa melhorar. Será que alguma coisa que foi falada, será que tocou o dedão na ferida? Anátema, anátema, anátema, palhaço de picadeiro. Não foi esse que escreveu? Anátema, palhaço de picadeiro. Vão todos queimar na fogueira do inferno. Eu adoro Pedro. Sabe por quê, tio? Sabe por que eu adoro Pedro? Porque ele deixa eu falar tudo que eu quero. Aí as exusadas, tudo gosta dele. Todo mundo que ataca Exu diz que é demônio. Sabia, tia, que os Exus, quando eles vão lá embaixo, no astral inferior, no abismo, no inferno, sabia que eles também sofrem, às vezes, algumas coisas? Eles não saem ileso, não. Sabe o que acontece no perispírito deles, às vezes, com situações complicadas, porque tem espíritos das trevas que são mutações genéticas espontâneas por causa de ataques tóxicos, bactericidas. A tia sabe o que é isso? E aí tem que fazer todo um trabalho para eles voltarem ao normal. E muitas das vezes eles sofrem isso, sabe para quê, tia? Para defender aqueles que chamam eles de demônio. Para defender aqueles que dizem que eles são espíritos atrasados, que eles não vão entrar no centro espírita. No meu centro espírita, isso não entra. Posso comentar uma coisa? Posso falar um pouquinho? É, eu me lembro de um desdobramento que eu fiz, que me marcou muito. Porque eu tenho isso na minha mente que não sai. Eu me lembro que eu estava num local, era muito escuro. Eu vejo desenho lá no plano espiritual. Os desenhos da Terra são inspirados pelo plano espiritual, mas tem desenho que é inspirado pelas trevas, filmes da Terra, muitos que falam de extraterrestre, são todos inspirados pelo plano espiritual, para falar de vida em outros mundos, e vocês ainda não perceberam, seus bobos. Lembra do filme esse, Os Guardiões da Galáxia? os Vingadores. O Thanos está chegando. O Thanos está chegando. Será que no universo não existe um Thanos? Será que não existe espíritos em forma de topeira ou de guaxinim? Será? Será que não tem espírito de pele verde? Será que não tem espírito de pele cinza? Será que eles não estão mostrando uma realidade no filme? Será que quem fez o filme não desdobrou e passaram tudo para ele? Será que o planeta Pandora do filme Avatar existe? Será? Será que o Steven Spielberg... Fala, tio. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Fala de novo. Não. Ah, fala. Não. Steven Spielberg. Será que ele, que faz filme de ET, será que ele não foi preparado no plano espiritual para isso? Para trazer a realidade do universo? Será que ele não desdobrou e mostraram o planeta Pandora para ele? Quando o Pedro estava no cinema com uma menina que ele namorou, que ele não conhecia, a Sabrina. Quando ele sempre foi médium, né, tio? Quando ele estava no cinema, que ele viu o filme Avatar, ele ficou com um olhão assim, ó. E ele chegou pra menina, a menina não sabia que ele era médium. Aí ele falou assim pra menina, olha, esse planeta existe. Esses seres existem. Tem algumas coisinhas ali que não é de lá, não. Mas o inteiro teor, a maioria, é de lá. Este planetão existe. Esses seres existem. Assim como existem vários outros mundos parecidos com esse, com outros e até com a Terra. Os extraterrestres da Confederação Planetária vêm trazendo a verdade aos poucos. Vem trazendo aos pouquinhos. Porque se eles descerem, tia, o que que vai acontecer? Não estão preparados. Vai ter gente que vai ajoelhar no chão e vai venerar eles como deuses. Vai ter gente que vai criar uma nova religião. Porque o povo daqui adora uma religião. Religião dos extraterrestres. Segura, segura, segura. Religião dos extraterrestres. Vai ter gente que vai pegar uma bazuca e vai querer atirar neles. Eles vieram invadir o nosso planeta. Eles vão nos dizimar. Vai ter gente que vai se jogar da janela, vai se suicidar. Vai ter religioso que vai dizer, é o demônio, é o demônio. Esse planeta é muito avançado, né? Lembra quando o homem pisou na lua? É. Aí, eu vou falar mais. Eu vou enfiar mais o dedão na ferida. Sabe do que os espíritos das trevas gostam, tia? Sabe do quê? Religião. Porque é a melhor forma de manipulação mental que existe. Eles adoram religião. Eles não querem acabar com as religiões, sabia, tia? Os magos negros, os dragões, eles não querem acabar com a religião. Sabe por quê que eles não querem acabar com a religião? Porque religião é instrumento. Lá tem disputa, tem briga, tem gente com sede de poder, sede de voz de comando. Fala, menina, fala. O que está acontecendo? Quê? Você está vendo coisa, é? O quê? Tá gravando, é porque trocou, né? Aí, a religião tem tudo isso, disputa, tem gente querendo ficar rica com a religião, tem tudo isso. Então, os magos negros querem isso. Eles querem o umbandista brigando com o católico, quer ver o evangélico dizer assim pro espírito, pro umbandista, tua religião é do demônio, tua religião é do capeta. Eles adoram, eles batem palma quando vê isso, porque isso causa separação, causa ódio de um irmão com o outro, causa briga. Eles querem isso. Agora, essa casa aqui, plataforma de oração, que é universalista, que une todas as religiões, que abraça e todo mundo é amiguinho, aí é problema. Aí é ameaça para os espíritos das trevas. Aí eles vão atacar com tudo. Não estão fazendo isso aqui? É, mas toda vez que eles tentam atacar, aí os Exusada, os guardiões da humanidade, vai lá e pá, pega eles e vai levando, vai todo mundo embora, tá todo mundo indo pro lado oculto da lua, todo mundo indo pra prisão e para outros planetas e tudo mais. Então, tudo aquilo que é universalista vai ser atacado, porque em mundo regenerado, são todos universalistas, todos já acreditam na imortalidade do espírito, todos já acreditam, todos são reencarnacionistas, independente da religião. Será que vão cortar a cabeça do Pedro fora? Ou será que vão querer prender ele? Que nem fizeram com Paulo de Tarso, com Pedro. Porque... Na época era diferente, né? Pode falar. Nós vivemos num país laico. Será que eu estou falando demais? Nós vivemos num país laico. Eu estou no Instagram. Vou ficar famosa. Sabia que... Ah, eu vou falar uma coisa que eles vão gostar. Sabia que essas pessoas que estão se inscrevendo, muitas delas foi o plano espiritual que mostrou o vídeo para eles, ou então mandou outros mandar para eles. Olha esse vídeo. É tudo uma trama do plano espiritual da luz, porque muitos desses aí estavam esperando esse conhecimento novo. Eles estavam esperando esse conhecimento novo. Tem evangélicos que já estão abrindo a mente, que queriam isso, que quando estava na igreja falava assim: ah, não é possível que seja só isso, está faltando alguma coisa. Tem espírita que estava esperando esse novo, tem um bandista. Quando eu falo das religiões, não são todos, são alguns, sabe, tia? Mas são alguns que ainda é uma quantidade grande. Fala. Agora esqueci. O que, que a gente vai falar? Acabou o assunto. Vamos falar de quê? Vamos ver. Não, eu ia fazer uma pergunta, esqueci. O que, que eu vou falar? A idade. Quando uma... Estou falar... chegando lá. É. Eu falava com meu marido, quando ele esquecia, eu disse assim, Alzheimer, agora é eu. Quando uma pessoa fica com raiva da outra... Que ela fica com aquela raiva e pensa com raiva. Quem disse isso foi o velho Pai João. Ela pensa. Aí ela sente a raiva. Aí a mente se une ao coração de raiva. Ela faz magia negra. Ela inverte a polaridade eletrônica. E aí ela inverte o que era bom para ruim. E manda a magia negra. O Pedro já recebeu um monte disso. Mas em volta dele tem um campo de força. Aí bate e volta. Tudo que você manda, você recebe uma cota de volta. Cuidado com o que escreve. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que sente. Cuidado com o que pensa. Isso é verdade. Nós vamos responder por tudo. Tudo é registrado. Espírito mistificador dando conselho de reforma íntima. Espírito mistificador bom. Espírito mistificador que pede união. Espírito mistificador que pede amor. Espírito mistificador que pede para todo mundo ser amiguinho e parar de brigar. Que venham mais espíritos mistificadores. Que venham mais. Vem, espírito mistificador. Vem. O espírito mistificador vai mudar a Terra. Vai fazer a Terra virar um mundo regenerado. Um mundo fraterno. Espírito mistificador bom. Fala assim, tia. Espírito mistificador bom. Espírito mistificador bom. Esse espírito mistificador é amor. É amor. Um reino dividido subsiste? Não. Um servo do diabo vai pregar o amor? Oxe. Um servo do diabo pede união de religiões? Ih, tá aparecendo, tá aparecendo. Ué, tá. um servo do diabo quer tratar todo mundo com carinho, com amor. Oh. Um servo do diabo pede pra parar de fazer magia negra com a mente. Aí complicou. Que servo do diabo é esse que só fala coisa boa? Pois é, né? E aí? Será que Jesus está com esse servo do diabo? Ser ou não ser? Ou é o dragão? Será que o dragão está com raiva dele, tia? O dragão canalizou com ele? Ah, não pode também não, senão vai destruir o corpo mental dele. Ele vai virar uma forma mental inferior. Um ovoide. Não pode, porque o dragão é mais forte do que Deus, né, tia? O dragão tem mais autoridade que Jesus. O dragão é mais forte que Jesus. E o Pedro? Que está se expondo. Que não está nem ligando para os escarnecedores, para os ataques. Pedro está se expondo. Sabe tudo o que vai acontecer com ele. E mesmo assim ele está se expondo. Porque ele quer um mundo regenerado. Isso, ele quer. O importante é fazer a obra de Deus. É. Ele tem medo das coisas desse mundo, tia. Ele tem medo do homem. Não. É, assim. Ele pertence a esse mundo, Pedro? Pertence, não. Pedro é filho de Pemba. Pemba, é isso aí. Filho de Pemba. Filho só de Zambi. Só que ele é Pemba do Cristo. Ele é cria do Cristo. É. Porque o Pedro é o primogênito dele. Não pode. Não pode. Isso é antidoutrinário. Peraí que eu vou pegar um negócio na palavra aqui. Na Bíblia. Que vai desmascarar ele. Peraí que eu vou pegar o livro dos espíritos. Peraí. Na questão tal diz isso não pode. Está indo contra Kardec. Eu só não me lembro. Eu sei que era um livro de Salmos. Era um livro de Salmos. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: que Deus envia o seu Espírito sobre a face da terra e tudo se modifica. Está lá no livro. Eu estou tentando lembrar o capítulo que eu não consigo. Não sei. Tia, olha só, as pessoas estão achando que isso aí é muito, né? Então, será que está próximo dos pleiadianos canalizarem com Pedro nos vídeos? Será que está próximo de extraterrestre famoso canalizar nele? Será que os membros da grande fraternidade branca virão nele? Ou só pode vir no Chico Xavier? Ou só pode vir no André Luiz? O Pedro não é famoso, não pode vir nele não, tia. Ele não é famoso. Chico Xavier também não era. Ah, mas o Pedro bebia cerveja. Tem que ser perfeito. Quantos o Pedro pastores? Tinha um monte de namorada. Não pode. Quantos pastores saíram do crime e estão fazendo uma obra linda? Quantos pastores saíram do tóxico? O que vale mais, tia? Aquele que já nasce no caminho, no berço evangélico, ou aquele que ficou no mundão metade da vida e depois se converte porque quer? Por esforço. Quem tem mais mérito? Quem tem mais mérito? Posso homem que tem $1 bilhão e dá... É, ele tem $1 bilhão. Aí ele dá 10 milhões para os pobres. Ou um pobre que só tem 50 centavos e dá os seus 50 centavos todo para alguém que está com fome. Quem tem mais mérito? O rico que tem $1 bilhão e deu 10 milhões para os pobres? Ou o pobre que só tinha 50 centavos e deu tudo que ele tinha para o outro pobre que estava com fome? Posso falar uma coisa? É um caso a se pensar, mas vou falar por mim, que eu venho de berço evangélico. E eu sempre digo que eu não tenho nenhuma história de conversão. E eu acho que a luta para o indivíduo sair do meio que ele está e se manter no meio e fazer a obra de Deus, a luta é muito grande. A parábola do filho pródigo que voltou para o pai. Tu quer que eu fale aquilo que eu recebi? É? Tu acha que eu não sei o que botaram na tua cabeça? A tua caçola. Então eu vou trazer essa parábola. Foi, fala eu, só isso e depois eu vou embora. Tá bom. Eu tinha um CD do Novo Testamento que eu sempre ficava ouvindo o CD no carro. Eu dirigia para ir para outro consultório que eu trabalhava, saía daqui de casa e ia para outro consultório e ia ouvindo a Bíblia. Aí um dia eu estava ouvindo a parábola do filho pródigo. Aí veio o mentor e começou a falar comigo. Aí dizendo, me explicando a palavra. Eu disse assim, mas eu nunca ouvi essa pregação desta forma. Eu disse, aí ele falava assim, mas eu estou te dando desta forma. Eu falei assim, mas o que eu tenho que fazer? Ele disse assim, eu quero que você leve na igreja. Eu disse assim, eu não posso chegar lá na igreja. Aí eu ainda falei assim, ah, meu pai, não vou não. Não vou levar essa parábola na igreja, não. Aí eu falei assim, só se tu realmente falar comigo, der a direção. Aí fui trabalhar. Aí trabalhei de manhã, quando foi à tarde, chegou a secretária e disse assim, doutora, todos os pacientes da tarde desmarcaram, não tem mais ninguém para só atender, só pode ir embora. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que ir lá na igreja. Aí eu vim em casa, cheguei aqui em casa, eu orei e falei assim para Deus, é, Senhor, eu vou lá. Aí fui. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, ah, não vou entregar, não. Não vou falar isso na igreja, não, que eu vou apanhar aqui dentro. Aí, tinha pouca gente na igreja, fizemos uma corrente de oração. Aí, na corrente, veio um mentor com uma força, queria que eu entregasse. Eu falei, eu não vou entregar. Aí, ele veio com força, me obrigando a entregar. Aí, veio uma irmãzinha que... não foi assim muito delicada comigo. Aí veio uma outra e disse assim, abre a boca e entrega o que Deus mandou você entregar aqui hoje. Aí eu fui e entreguei a mensagem e falei que o Senhor disse assim, quantos eu trago aqui dentro da minha casa? Porque o Senhor falou assim, é a parábola do filho pródigo, é aqueles que estão me buscando, que estão nas religiões, que estão ali dentro, em todas as religiões, me buscando, que acham que estão certinhos, estão corretos, que as coisas têm que ser da forma deles. E o Senhor diz assim, quantos filhos pródigos eu trago aqui dentro da minha casa e vocês expulsam? Vocês mandam embora, expulsam da minha casa. São os quiumbas. Sabe, expulsam porque não querem receber aqueles que eu trago, porque vocês acham que vocês têm mais direito do que aquele que eu trago, porque vocês estão aqui dentro me buscando, acham que eu estou ouvindo mais vocês do que os outros que eu estou trazendo. Nossa, eu falei assim, ai, meu pai, eu nunca tinha visto essa interpretação dessa forma, mas eu vim para casa e falei assim, ai, tudo vai desabar na minha cabeça. Agora os espíritas vão decapitar o Pedro. Sabia que existe tráfico de reencarnações? Sabia que os espíritos das trevas mandam para a reencarnação os seus asseclas? Sabia que Osama Bin Laden era um deles? Sabiam disso? Sabia que os espíritos das trevas, antes de mandarem eles para a reencarnação, eles fazem uma blindagem no corpo mental inferior dele, sabe para quê? Para quando ele desencarnar, voltar para o reduto das trevas. Mas os espíritos da luz estão ligados a Deus, eles têm mais força. E aí eles tiram toda essa blindagem. E aí, quando o espírito das trevas desencarna, ele pode até voltar para o reduto das trevas, se for da vontade de Deus. Mas não vai ser para tramar contra a luz. Vai ser para sofrer no fogo do inferno, no lago de fogo. Ou Então, vai ser tirada essa blindagem do corpo mental inferior dele para ele ser resgatado e ir direto embora para outro planeta. Agora eu vou finalizar com um dizer bonito. O mal tem força. O bem tem força. Poder só Deus. Há uma penada saindo, há uma penada desacoplando, há uma penada desincorporando. Amém.